tinha tudo para me ensinar a pescar. Ei, pai, trago bem vivo as imagens na lembrança, porque em mim existe ainda uma criança que sente falta de canções para ninar. Estou falando, parece até que não está me escutando. Ou é que tens que poupar a sua voz? Ei, pai, é que eu sinto ânsia louca de falar, necessidade do passado recordar, de tudo que aconteceu de bom pra nós. Comigo, eu sou seu filho, sou seu fã, sou seu amigo, e ansioso espera ver o riso seu. Não, não adianta, ele partiu pro mundo luz, na terra santa em companhia de Jesus, e esperará ao terminar os dias meus. Adeus, adeus, adeus, pai. Ei, pai, Francisco e Fabiano, aqui no Clube do Caipirão. Grande sucesso em homenagem aos papais. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Já estamos de volta em defesa da cultura verdadeiramente sertaneja. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Você que ligou o rádio agora, seu moço, você está ouvindo o programa Clube do Caipirão, hoje em homenagem ao Dia dos Pais. Vamos ouvir Chitãozinho e Chororó, de 1981. Pais e Filhos. Um filho no mundo não pode alcançar o perdão de Jesus. Um filho que deixa o pai esquecido, por mais que arrependa, não merece luz. Crianças e velhos precisam de amor, sozinhos no mundo não serão ninguém. O homem esquece que já foi criança e um dia será um velhinho também. Jesus esteve na terra e nos ensinou que uma família é feita de amor, mas suas lições estão esquecidas. Eu sei que é tão difícil ser pai, ser filho. Crianças e velhos não são empecilhos, são passos do homem na estrada da vida. Também já mudaram o uso correto dos orfanatos, também nos asilos. Isso um dia foi feito somente para pessoas sem pais e sem filhos. Eu vejo crianças que os pais esqueceram, assim internadas em um orfanato. Eu vejo velhinhos no asilo chorando, saudade e desprezo dos filhos.